Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com 18 anos de divulgação da filosofia espírita. Um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Inicialmente pedimos desculpas a todos os ouvintes, a minha voz está um tanto fanhosa por uma gripe que eu estou me recuperando. Até achei que eu chegaria aqui sem voz e me surpreendo com os outros dois companheiros também gripados e também com voz diferentes. Então vocês nos perdoem esse começo um tanto diferente aqui. Mas como sempre trazemos algumas reflexões, e eu tenho trazido reflexões do livro O Consolador, em que é feita uma pergunta ao espírito do Emmanuel, que é a seguinte: qual o modo mais fácil de levar a efeito a vigilância pessoal para evitar a queda em tentações? E Emmanuel nos responde: a maneira mais simples é a de cada um estabelecer um tribunal de autocrítica em consciência própria, procedendo para com outrem na mesma conduta de retidão que deseja da ação alheia para consigo próprio. Uma frase de grande reflexão e que serve para nos inspirar o começo do nosso programa no dia de hoje, dia 9 de julho, uma linda manhã do inverno brasileiro em Santa Bárbara do Oeste. Hoje temos nos assessorando a Raquel. Quaisquer dúvidas e sugestões, liguem para a Rádio Brasil 3463-5255, 3463-5068. Na técnica, o Vinícius, sempre fazendo um trabalho de alto nível e deixando a gente bem à vontade para continuar o nosso exercício de reflexão. Mais uma vez, tenho trazido também textos pequenos, mas que servem para a gente refletir bastante, do quinto livro da psicografia de Chico Xavier, chamado Emmanuel. E hoje eu trouxe um texto intitulado Os Períodos de Renovação. Entendam que o Emmanuel está falando das renovações culturais, morais, que ocorreram em vários momentos da humanidade. E o Emmanuel assim escreve: quando se verifica um status quo nas correntes evolutivas, que parecem às vezes estagnar, grandes conjuntos de almas evolvidas combinam entre si uma vinda coletiva ao orbe terreno e ativamente abrem novas portas à arte, à ciência, à virtude e à inteligência da humanidade. Conheceis em vossa história desses períodos de ressurreição espiritual? Tendes exemplos relevantes no século de Péricles, na antiga Hélade e no movimento de renovação que se operou na Europa com os artistas inspirados que encheram de luz os dias da Renascença. Esse é um texto de Emmanuel. E eu faço o meu comentário. O que foram esses períodos de ressurreição? Foram períodos de grande progresso para toda a sociedade e igualmente para toda a humanidade. Como Emmanuel se refere a três períodos, eu fiz pequenos resumos para que você, ouvinte, possa caminhar com a gente nessa instrução. Emmanuel se refere ao século de Péricles. E o que foi o século de Péricles? Conhecido como a Idade de Ouro de Atenas, correspondendo aos anos em que Péricles governou Atenas, 444 a 429 a.C., na história da Grécia Antiga. Nessa época, Atenas se tornou a principal cidade da Grécia Antiga, pois teve um grande desenvolvimento na política, teatro, artes plásticas, arquitetura, filosofia, história, literatura, organização social e desenvolvimento urbano. Emmanuel também faz referência à antiga Hélade, que é um termo geralmente usado para descrever o mundo antigo grego, a Grécia Antiga, tais como Chipre, porque o território da Grécia não era a Grécia de hoje, era mais. Era o Chipre, a Anatólia, sul da Itália e França e costa do Mar Egeu. Os antigos gregos se autodenominavam helenos e a seu país chamavam Hélade. A palavra Grécia é latina, tendo sido lhes atribuída pelos romanos. A cultura grega clássica, especialmente a filosofia, se notabilizou nessa época, considerada como a base do pensamento que inspirou a cultura ocidental. E por último, a Renascença, período da história europeia entre os fins do século XIV e o fim do século XVI, transição entre feudalismo e capitalismo, e esse período foi marcado por transformações em muitas áreas da vida humana, especialmente cultura, economia, sociedade, política e religião. O Renascimento foi a redescoberta e a revalorização das referências culturais da Antiguidade Clássica que nortearam as mudanças para o ideal humanista e naturalista. Feita essas postagens, eu digo uma frase. Esses três exemplos, citados por Emmanuel, resumem os movimentos maiores da espiritualidade esclarecida, objetivando um novo despertar nas consciências encarnadas. Por certo, outros movimentos semelhantes também ocorreram em outras épocas e em outras regiões do planeta Terra. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu posso dizer muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Wilson, que está aqui hoje substituindo nosso amigo Luiz Guimarães, que está nas comemorações de 100 anos do aniversário da mãe dele. Dona Zoe. Que está lá encarnada e ele está lá junto com ela, lá em Santa Catarina. Então, um abraço para a Dona Zoe, que deve estar ouvindo. O Luiz já mandou mensagens para nós aqui para a gente fazer direitinho na ausência dele, senão ele vai falar com a gente na volta, então temos que tomar cuidado. E bom dia também aqui para o Marco e para a Fernanda, que daqui a pouco nós vamos falar aí sobre o Comércio Celeste, que vai acontecer, a prévia do Comércio Celeste vai acontecer aqui em Santa Bárbara. E Vinícius, já falei bom dia para você, o nosso companheiro na parte técnica, a Raquel, que está lá no 3463-5068. Às vezes para anotar telefone a gente não está com caneta na hora, né? Então você pega a caneta. Em Santa Bárbara, um grande número é 3463, né? A grande maioria começa com 3463. E você tem que anotar o 5068. Então você grava aí 5068 e pode ligar, deixar sua pergunta, seu questionamento, sua informação, que a gente vai aqui trabalhar a resposta no programa, bem como acessar a nossa página pelo Facebook, Programa Visão Espírita. Daqui a pouco esse texto que o Geraldo acabou de ler estará aí para você relê-lo, deixar seu comentário, sua pergunta, para deixar o programa mais dinâmico também. E Geraldo, esse assunto que você trouxe hoje é um assunto que eu estou lendo ele há 2 anos, né? Porque você sabe que eu estou estudando aí filosofia e a base da filosofia é grega, né? Então, por sinal, eu estou acabando de ler um livro de 1.400 páginas, se tem uma ideia, que chama Paideia. Esse livro, Paideia, era o conceito de como viver bem na Grécia Antiga. É, então, essa era a Paideia. Mas, para isso, precisa de 1.400 páginas de um filósofo, historiador fantástico, para a gente poder pensar um pouco como eles pensavam. Era um pensamento diferente. Da mesma forma, a gente vai pensar no Renascimento, né? E no Renascimento ele vem ali na mesma época do Iluminismo, né? Ele traz para a gente, e até o nome Renascimento não foi, vamos lembrar de todos os nomes, né? O nome aí da Hélade era usado pelos gregos. A Grécia Antiga não era usada pelos gregos, foi dado pelos romanos. E o Renascimento também não foi dado pelos contemporâneos que ali vivenciaram esse movimento, foi dado depois. Mas por que Renascimento? Porque renascia os conceitos naturais de humanidade da Grécia Antiga. Né? Então, a gente precisa entender que hoje a filosofia atual, contemporânea, dificilmente ela caminha sem fazer uma visita pela Grécia Antiga. Dificilmente ela avança sem começar a puxar o fio da meada lá da Grécia Antiga. Ela não fica lá. Você não começa do nada aqui, você começa puxando lá da Grécia Antiga. E se nós pensarmos espiritualmente, de acordo com as palavras de Emmanuel, né, são o mesmo grupo de espíritos destinados a dar um impulso renovador do ambiente espiritual da Terra. Então eles vêm em coletividade, reencarnam em conjunto, nascem próximos, irmãos, amigos, vivem numa mesma região, com a intenção de dar um impulso de renovação à condição de vida psíquica na Terra. Então é uma lembrança de Emmanuel e sua também, né? Fantástica. Foi muito bacana você trazer essa explicação desses períodos, porque às vezes quem não lê fica meio, mas o que que significou isso? Significou bastante. Péricles, por exemplo, foi um poeta, né? Ele lembrando que os ensinamentos nessa época eram todos orais, né? Então ele transmite uma série de poesias para ajudar a gravar aquela história. Foi um grande conquistador na época, ele teve muitos feitos, né, que foram importantes para aquele momento, como o governador de Atenas, né, na época, e ele expandiu muito as fronteiras da Grécia naquela época. E aí, naquela época, era tido como a época de ouro. Mas é interessante também, desculpa eu estar me alongando no comentário, é que esse é um assunto que mexeu com meus neurônios todos, porque é o que eu estou mais lendo ultimamente. Essa foi a minha intenção. Mas mexeu mesmo. E aí, o problema, ou não sei se é problema, é que há tendências psicológicas no ser humano de reviver conceitos. Então, quando a gente hoje, na atual filosofia, se busca uma ancoragem nessas vidas aí, coletivamente a gente sempre fica esperando uma época de ouro. É interessante, psicologicamente, no inconsciente, a gente espera uma época de ouro, sabe? A gente escuta, inclusive hoje, de pessoas mais velhas assim, no meu tempo, né? Como se aquilo fosse o melhor dos melhores. E nem sempre foi. Mas ele tinha uma percepção que naquele momento era melhor para ele, mas talvez por um estado psicológico dele, não era porque era melhor. E da mesma forma a gente tem essa percepção quando pega lá na Hélade, na Grécia Antiga, ou nessa época de ouro de Atenas com Péricles, ou na Renascença, tivemos desses espíritos trazendo luz para o mundo. Mas o que nós fizemos dessa luz do mundo? Talvez aí seja a grande pergunta que fique, porque quantas vezes mais eles terão que reencarnar entre nós para trazer essa luz? Vamos pegar essa luz, cada um botar numa velinha e sair caminhando por aí, levando a luz para todo mundo, né? Muito bom dia, meu amigo Wilson Garcia. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Alain. Bom dia aqui aos nossos jovens amigos aqui, companheiros Marco e Nanda. ao Vinícius da técnica, a Raquel, a todos os nossos ouvintes novamente. É com muita alegria que nós atendemos ao convite aqui e de forma alguma substituindo o nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães, longe de nós, né? Mas tentando contribuir de alguma forma aqui, sobretudo aproveitando, né? Porque eu acho que quem mais se beneficia desses convites e dessas visitas aqui ao programa Visão Espírita, indubitavelmente sou eu mesmo. Então, fica aqui a minha gratidão. Excelente texto. Quando nós falamos em mudanças, a gente vai lembrando desses períodos históricos aqui, Grécia, a gente lembra de todas as grandes nações em que, em determinados períodos, tiveram uma representatividade grande na humanidade. A gente começa lá com os babilônios, os persas, depois nós tivemos os egípcios, logo mais a nação judia, os judeus, né, os hebreus, Roma, né, cada um desses períodos tendo ali um aspecto de desenvolvimento que predominava. Roma, por exemplo, a gente é inegável, né, os avanços das cidades, da organização das cidades, distribuição de água, construção de estradas, enfim, todos os caminhos levam a Roma, não é? O que dizem até hoje. Mas eu queria focar aqui mais também no aspecto dessa evolução desses períodos com relação à relação do homem com Deus. Porque também cada nação teve a sua religião predominante, a sua relação com o Criador. E a gente se lembra, é claro, dos egípcios, né, do panteão egípcio. Nós depois temos a grande mudança com o surgimento do monoteísmo, né, com o judaísmo, né, com os hebreus que passaram a acreditar num único Deus. E falando em grandes revoluções, a gente vem depois ao cristianismo também. Então, veja que, da mesma forma que cada sociedade vai evoluindo, a relação também com Deus nessa sociedade vai evoluindo. E na medida em que o homem fica mais maduro, ele começa a perceber sutilidades nessa relação com Deus. E é evidente, como nós estudamos no Espiritismo, que a evolução ela se dá sempre paralelamente, né, intelectualmente e moralmente. Intelectualmente, falando das sociedades, de todo o conceito ideológico, de justiça, desenvolvimento bélico, a paz, né, que foi originada até de algumas guerras, a paz frágil, né, durante períodos que se mantiveram por meio da força. E até hoje é assim, não é? Grandes nações, muitas vezes, são responsáveis pela manutenção da paz em determinadas regiões através da pressão bélica. Mas, enfim, o que é importante desse entendimento desses períodos de evolução é que nós, enquanto seres que também evoluímos, temos que nos adaptar. É a adaptabilidade, é a flexibilidade. Não é o mais forte que sobrevive, é aquele que tem a capacidade de observar, de olhar ao seu redor, né? Hoje, quando nós falamos desses grandes períodos, quando nós olhamos hoje para a nossa sociedade, como acompanhar as mudanças, o que está sendo discutido, né? Como abrir mão de velhos conceitos que nós trazemos, porque senão não adianta. Essas pessoas, como o Alan bem colocou, essas pessoas, esses espíritos elevados nascem com missões elevadas de fazer avançar determinadas sociedades, enquanto nós, né, que somos beneficiados por este trabalho, nos mantemos congelados, enregelados com as mesmas opiniões de séculos atrás. Então, eu sempre digo que é necessário que nos esvaziemos, abrir mão de conceitos para que possamos abrir espaço para receber coisas novas. Então, quando nós olhamos para a nossa sociedade aqui, de que forma a gente pode ver o progresso nisso? E muitas pessoas olham, né, para o nosso para a situação contemporânea, por exemplo, que o nosso país vive, e é claro que percebe os aspectos negativos de tudo isso, mas como olhar para todos esses acontecimentos e identificar neles avanço, progresso? O Espiritismo nos ensina que tudo progride, mas como observar o progresso nisso, Geraldo? Não, excelentes comentários. foi exatamente provocativo no sentido de despertar esse tipo de diálogo e de incursão em partes não tão divulgadas na rádio, né? Mas o meu objetivo foi fazer todos nós refletirmos que o nosso mundo, o nosso Brasil, não está abandonado do ponto de vista espiritual. É um globo, é um país que certamente tem uma coordenação espiritual, tem uma coordenação divina, e que existe todo um trabalho e todo um planejamento por trás de todos os fatos que estamos vivendo. É que, em geral, a nossa visão ela é muito ligada a um metro de nós próprios. Nós não temos a visão, a percepção de uma vida maior. Então, para nós, parece que está num momento muito ruim. Mas é um momento de grandes transformações. E o objetivo foi fazer todos nós refletirmos que nós não estamos sozinhos. Que certamente estamos num grande barco, que esse barco caminha, que tem quem navegue nesse barco e dirija. E que nós estamos, com certeza, sob a bênção de Deus e a bênção de Jesus. Muito bem, meus amigos, vamos lembrar sempre, e é um trabalho do programa Visão Espírita, que a Casa Espírita é o ambiente mais adequado para o estudo sistematizado da doutrina espírita. Vamos difundir o estudo dentro do Centro Espírita, vamos nos organizar e formar grupos interessados na leitura e no estudo da codificação de Allan Kardec. Muito bem, meus amigos, hoje temos uma visita especial para nós. Trata-se do Marco e da Nanda, que estão nos presenteando aqui em participar um pouco do nosso programa. E eles vêm falar sobre o Comecelesp, né, que são os membros da Sociedade de Santa Bárbara do Oeste. E vão fazer uma abordagem, a primeira prévia da 36ª Comecelesp. O que é o Comecelesp, onde será, inscrições, enfim. Marco e Nanda, fiquem à vontade para nos trazer algumas informações aí. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer a Deus por estar aqui hoje com vocês. E, Nanda? Muito bom dia também. Eu achei muito interessante que eu estava prestando atenção enquanto, né, no comentário que o Alan fez, que tem muito a ver com o tema que está para a nossa primeira prévia também, que ele comentou sobre cada um pegar a sua luz. E o nosso tema, né, ele vem com o questionamento, né, a reflexão, mas por que não nós? Então é muito interessante também, que ficou bem ligado ao comentário que o Alan fez. Bom, vou começar pelo menos explicando o que é essa Comecelesp, o que é esse evento que está vindo para Santa Bárbara. Porque o nome é maluco, né? É. Comecelesp, quem escuta assim fala assim, que doideira esses moleques inventando. E pela primeira vez está acontecendo um evento do tipo em Santa Bárbara do Oeste. A primeira prévia da Comecelesp. Comecelesp é Confraternização das Mocidades Espíritas do Centro-Leste de São Paulo. Ou seja, virá jovens das mocidades de Campinas, Rio Claro, Indaiatuba, Jundiaí, dessa região do estado de São Paulo. E as inscrições para esse evento, elas terminam hoje. Mas eu preciso informar uma coisa muito importante para vocês antes. Acessem nossa página do Facebook, que vocês podem consultar como Mocidade de Santa Bárbara do Oeste, ou a sigla MESB, M-E-S-B, que vocês vão achar a nossa página, e lá nós estamos compartilhando as informações necessárias. Para quem participa do evento, essa primeira prévia, ela serve apenas para definir o temário do evento que será no ano que vem. A 36ª Comecelesp. E nós temos 10 propostas, estamos todos estudando e discutindo na mocidade. São todos temas que auxiliam no progresso espiritual. Mas então. E na nossa página também, além dessa parte da inscrição, nós também temos os links para quê? Para os voluntários e arrecadações. Os voluntários seriam as pessoas aqui da cidade sede, Santa Bárbara do Oeste, que possam nos auxiliar para que o evento aconteça. O evento será que dia? Dia 22 e 23 de julho. ou seja, daqui 2 semanas, sábado e domingo. Esses voluntários iriam auxiliar em quê? Na cozinha, na limpeza, na sustentação do evento, na ronda noturna, na recepção, em diversas áreas. E na nossa página tem um link onde você pode se inscrever e selecionar, inclusive, o horário que você pode ajudar ou não. E onde que será esse evento? O evento será no CIEP 31 de março, a escola nova que fizeram aí, e o evento será realizado lá. E além dos voluntários, como eu comentei já, terá a arrecadação de alimentos para a janta, o almoço, a ceia, café da manhã, as refeições que terá no evento. E na nossa página também tem uma planilha, uma tabela com os ingredientes que nós estamos pedindo. Se é possível arrecadar ou não, tudo mais. Toda ajuda é bem-vinda. E a princípio é isso. Alguma pergunta? O Marco, então a gente percebe que existe uma organização e um cuidado no preparo dessa Comércio Elétrico, que vai ser em 2018. Essa é a prévia para poder definir temas, objetivos, trabalhos, né? E isso para que a gente aprenda mais. Por exemplo, quais eram os temas prevalentes nas outras comicelespas? O que, que se falava? O que, que já fizeram? A gente ontem, na nossa mocidade, a gente fez o estudo dos 10 temários e a gente separou, né, até para analisar pelas coisas que deve se ter no temário, que é a proposta, o que vamos estudar, o tema, né, no que essa proposta se baseia, o que seria feito na segunda prévia, que tem no final do ano, deste ano ainda, a primeira vivência, a segunda e a terceira vivência, que são as coisas que são a gente pegou para analisar das propostas que foram entregues. E fica, né, e aí, no evento, na prévia, cada mocidade tem direito a 2 votos. E aí, ou na prévia mesmo, ou logo depois, a gente já acaba sabendo qual foi o tema escolhido. Desculpa, Marco. Assim, ó, às vezes quem está nos ouvindo fica meio perdido com tanta coisa. Assim, eu acho que é bastante informação para quem está ouvindo. Deixa eu traduzir numa palavra mais prática assim, do que essa teoria aí. Porque essa teoria aí é bom para a gente que está por dentro do contexto, para quem está fora é complicado. O encontro de jovens no estado de São Paulo. O estado de São Paulo é um estado grande, né? Maior que muito país aí europeu. Não dá para fazer um encontro único do estado inteiro. Até tem, mas é mais remoto o encontro. Então ele é dividido em regiões, né? Então aqui a Comecelesp, ela é desse canto do estado aqui, né? Ligando as cidades aqui do entorno nosso. Físico nosso aqui. É a divisão dos 4 DMs, a gente chama. Isso, são 4, o estado é dividido em 4 partes e essa aqui é uma das partes. Esse encontro, ele reúne os jovens atuantes no movimento espírita destas casas espíritas ligados à USE. E aí esses jovens vêm com prévias do encontro real. É como se tivesse assim, ó, vamos preparar o nosso encontro. Então tem a prévia 1, a prévia 2, preparando o encontro. Hoje está complicado, nós três assim, desse jeito aqui. Esse preparo do encontro é feito cada ano em cidades diferentes para fazer um rodízio até de uma integração. De integração em todas as cidades. Como esse ano eles puxaram para eles, por ser um departamento jovem novo, né? Tem menos de 2 anos, vocês estão juntos? Sim. Menos de 2 anos, né? É uma responsabilidade grande para eles fazerem isso. Então, a vinda deles para cá é justamente pedir apoio. Então, você que está nos ouvindo, que é espírita e gostaria de apoiar, tem várias maneiras de apoiar. Eu vou publicar aqui no nosso Face, daqui a pouco o Face deles, para você entrar e poder colaborar, porque tudo é feito com doação. Eles não têm uma verba, eles não têm um recurso para bancar tudo isso. E você viu, né, como é interessante o programa deles? Tem a prévia, segunda prévia, tem as vivências, vivência 1, 2, e depois, para chegar no comissariado. Quer dizer, é uma atuação muito bem organizada. O Wilson, por sinal, ele organizou um o ano passado, retrasado. É, nós denominamos de... O nome do evento era Se Liga no Movimento Espírita. Isso. E tinha como objetivo também fomentar discussões sobre temas da atualidade, envolver, né, a juventude nessa responsabilidade de transformação da sociedade. Porque o espírita, ele tem acesso a algumas informações que a maioria das pessoas não tem acesso. E esse acesso também equivale a uma responsabilidade. Eu gostei muito do tema, da proposta do tema aqui da primeira prévia, que é Mas por que não nós? Justamente neste sentido, de assumir a responsabilidade. Eu gostei, por que não nós? Que é melhor do que por que não eu? Que a gente ouve tanto, né? Então, por que não nós? Por que não aproveitar esta união, este grupo de pessoas que têm o mesmo conhecimento, né, apontando para a mesma direção, né, por que nós não utilizarmos dessa força, né, em prol de mudar a realidade? Então é maravilhoso, a gente fica muito feliz de verdade com eventos dessa natureza, pois nós consideramos a juventude diferente do que talvez possa se imaginar como a força do futuro ou a força que pode renovar no futuro, não. Mas a mocidade hoje é uma força de realização no presente, né? Capaz de realizar hoje. Então você, jovem que está nos ouvindo, tem aí, o Alan vai botar no Facebook do programa Visão Espírita o link. Quer falar? Sim. Eu queria também agradecer ao apoio que a gente tem da USE, está tendo constantemente. Sim. Do Maria Goretti, que está auxiliando na cozinha, do Centro Espírita Batuíra, o Caminho do Progresso, o Emmanuel, a Esperança. Esses estão sempre também com a gente nas reuniões da USE, inclusive nos amparando e apoiando, auxiliando da melhor forma possível. E só um adendo, assim, essas propostas aqui, todas elas foram feitas por mocidades. Olha que interessante, hein? Bastante envolvido, né? Sim. Isso. E para o Marco acabou esquecendo de comentar que as doações, quem gostaria de fazer as doações, os pontos de entrega são os centros espíritas. Tem tudo certinho o endereço no nosso link e também a loja Soft Cortinas, que é na rua Riachuelo, 871, no centro mesmo de Santa Bárbara. Excelente, então feita a mensagem do Marco e da Fernanda, muito obrigado por vocês terem vindo e se vocês quiserem continuar participando do programa, ouvindo o programa, vai ser excelente, tá bom? Eu peço muito ao obrigado. Vinícius agora que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Muito bem, com essa prece maravilhosa, estamos aptos agora a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita. Tivemos um banho de informações aí do Mark e da Fernanda. E agora eu peço ao Alan para ler o capítulo do livro Vinha de Luz. E e como o tempo ficou um pouquinho mais apertado, os comentários um pouquinho menores de todos nós aqui. O texto hoje é o número 64, com o título Fermento Velho. E nós estamos recebendo aqui fermento novo, né, João? Mas vamos lá. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Essa citação está na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Existem velhas fermentações de natureza mental que representam tóxicos perigosos ao equilíbrio da alma. Muito comum observarmos companheiros ansiosos por íntima identificação com o pretérito na teia de passadas reencarnações. Acontece, porém, que a maioria dos encarnados na Terra não possui uma vida pregressa, respeitável e digna, em que possam recolher sementes de exemplificação cristã. Quase todos nos embebedávamos com o licor mentiroso da vaidade, administrando os patrimônios do mundo, quando não nos embriagávamos com o vinho destruidor do crime, se chamados a obedecer nas obras do Senhor. Quem possua forças e luzes para conhecer experiências fracassadas, compreendendo a própria inferioridade, talvez aproveite algo de útil, relendo páginas vivas que se foram. Os aprendizes desse Jaez, contudo, são ainda raros nos trabalhos de recapitulação na carne, junto da qual a compaixão divina concede ao servo falido a bênção do esquecimento para a valorização das novas iniciativas. Não guardes, portanto, o fermento velho no coração. Cada dia nos conclama a vida mais nobre e mais alta. Reformemo-nos à claridade do infinito, bem a fim de que sejamos nova massa espiritual nas mãos de nosso Senhor Jesus. Eu me lembro aqui de uma pequena história do espírito Neil Lúcio, encontrada na obra Jesus no Lar, que trata sobre a verdade e a dificuldade que nós temos de lidar com a verdade, que nos remete também à instrução conhece-te a ti mesmo. É mais ou menos assim, bem resumidamente, conta a história de uma pessoa que vivia numa caverna escura e nas sombras era um ambiente pútrido, né? E insalubre. E ele não via nada, ele vivia na total escuridão. E essa pessoa chorava, se lamentava e pedia luz. E o Senhor, como quisesse atendê-lo, enviara-lhe o anjo da caridade, a compaixão, né? Diversas formas tentando atendê-lo, o que lhe dava algumas forças, mas logo mais ele retornava. Pedindo luz, e se lamentando de novo, chorando de novo. Até que um dia o Senhor, vendo aquele sofrimento, resolve oferecer o que ele queria e enviou-lhe a luz, então. Diante da luz, quando ele olhou para si mesmo, ele viu o corpo dele coberto de feridas e percebeu que aquele ambiente em que ele vivia, aqueles odores, era proveniente dele mesmo. Ele era o causador de tudo aquilo. Aí, desesperado diante daquela realidade, ele corre, procura uma furna ainda mais escura para se embrenhar e voltar para a escuridão. É uma pequena história, naturalmente, que nos remete à nossa realidade, né? De onde nós estamos vindo, o que trazemos conosco. E fica uma pergunta no ar, por que nós defendemos aquilo que trazemos conosco com tanta força? Né? Nas discussões, nós defendemos a nossa personalidade, as nossas crenças, argumentamos violentamente muitas vezes, nos ofendemos quando as opiniões dos outros diferem das nossas. Conhece-te a ti mesmo, o que trazemos conosco de fato. em que ambientes nós vivíamos antes deste ambiente. A nossa encarnação aqui é um luxo, é uma oportunidade maravilhosa. Veja que talvez tenhamos saído, talvez, não é uma mensagem alarmista de minha parte, é só uma possibilidade. Talvez tenhamos saído de um ambiente assim, de um ambiente perturbado. Talvez nos encontrássemos em grande perturbação, e existe uma grande possibilidade disso ser uma realidade. Aí nós recebemos um cuidado especial, um tratamento, uma orientação, fomos preparados e mergulhamos na carne novamente. E estamos fazendo o programa Visão Espírita. Estamos fazendo o programa Visão Espírita. Olha lá. Uma oportunidade de nos reposicionarmos diante das situações, das lições que nos são oferecidas. Mas aí a gente esquece de tudo isso, não se lembra mais de onde nós viemos e defendemos o nosso ponto de vista, as nossas crenças. Então, esse fermento novo é justamente essa capacidade de abrir mão, né, de silenciar, de ouvir, de deixar as coisas de fora afetarem o nosso mundo interior, porque a gente vive como que plastificado com as nossas opiniões. O que vem de fora reflete e vai embora. Não altera a essência. A gente tem que deixar ser influenciado. Isso é a sensibilização. É ser afetado pelas coisas. Afeto é isso, é desenvolver capacidade de afetar, mas também de ser afetado. O fermento é isso que ele faz, ele atua na massa, ele afeta a massa, mudando-lhe as características, né? Quando a gente lê fermento velho, né? Assim, não é que o fermento velho não possa levedar. Vamos deixar claro isso também. O fermento velho, ele muitas vezes, ele também leveda e, de alguma forma, faz o pão crescer. É de mais tempo, né? Não necessariamente. A gente não pode também abandonar o velho. Porque, olha só, hoje aqui nós estamos com os jovens da DM, do Departamento de Mocidade da USE de Santa Bárbara. São fermentos novos. Eu, o Geraldo Lee, somos fermentos. Eu, o Geraldo e o Wilson, desculpa, Wilson, somos fermentos velhos. Né? Não quer dizer que nós ou eles possamos fazer um pão crescer melhor porque eles são mais jovens ou a gente que somos mais velhos. Não tem essa. O que é importante é a gente misturar. Né? A gente não pode esperar tudo do fermento novo, porque às vezes o fermento novo, falávamos até de um amigo agora no começo aqui, ou com o Wilson, né? Ele chega cheio de energia. Eu já fui um fermento mais jovem. Você quer mudar o mundo, você quer arrancar a porta do lugar, pôr do outro lado. Se deixar, você pega o martelo e sai quebrando tudo. Mas existe daí a ponderação do fermento velho que fala, viu, por que você quer mudar a porta do lugar? Vamos pensar junto. Se for importante, eu ajudo você a mudar a porta. Mas por que você quer mudar a porta? Não é só porque eu acho melhor. Então, quando a gente imagina essa transformação, essa união, né, do fermento velho com o fermento novo, a gente pode falar que a gente cria um novo fermento, é um fermento necessário. É o equilíbrio da ponderação do mais velho, da energia do mais novo, e a gente faz a transformação melhor. Mas eu gostaria de salientar no texto uma frase que muita gente chega no centro espírita esperando que o centro espírita fale para ela uma receita do bolo para ela transformar a vida dela, e que o médium vai falar o que ela foi e por que dos problemas que ela encara no mundo hoje. Ela não vai encontrar isso no centro espírita. Se ela encontrar, fuja de centro espírita, que é um centro espírita problemático. Sobretudo, nem se falar que você foi Alexandre o Grande, Cleópatra, coisas Nefertiti, do tipo, e aí por diante. Então a gente tem que realmente ter uma ponderação grande e entender que a casa espírita, ela está lá para fazer a sua própria luz, usando o título, né, do Comen Celeste. Que você possa fazer a diferença, que você faça a diferença em você. Porque você fazendo a diferença em você, naturalmente você faz a diferença no mundo, porque você se torna uma pessoa melhor para atuar no mundo, atuar nas diversas situações. E você passa a ser um bom fermento em qualquer lugar que você esteja. Desde quando você se porte com a vontade de fazer o melhor que você pode com os recursos que você tem. Na falta de recursos para fazer melhor ainda. Porque daí o dia que você tiver mais recurso, aí você transforma melhor ainda. Mas é fazer na medida das suas forças tudo que você puder para deixar o mundo melhor. É, muito bem. Pode falar, Marco. Eu só queria aproveitar também para comentar que na mocidade nós estávamos estudando dentro dessa linha de pensamento. É, umas duas semanas. Inclusive, é no livro dos Espíritos, no livro terceiro, Imperfeição Moral, a pergunta 919A, onde já responde, conhece-te a ti mesmo, e tem um texto do Santo Agostinho, onde ele começa a dar alguns exemplos da vivência dele, de como nós podemos também buscar a nossa melhoria. E uma outra coisa é que dentro também do livro dos Espíritos, na introdução, não lembro qual item que é, que fala que nós, por exemplo, que estamos dentro da doutrina estudando, nós temos que ter uma sincera vontade de obter resultado dessa doutrina que nos traz luz. É só isso que eu queria comentar. Muito bem colocado. É, o objetivo de todos esses textos é fazer a reflexão. É pensarmos no assunto de maneira madura, de maneira objetiva. E a imagem que o Wilson trouxe dessa caverna escura e você se queixando é uma imagem bastante real das nossas atividades psíquicas e que fique para reflexão de todos nós, de sabermos que, como diz o texto aqui, possivelmente somos aquele servo falido. Então precisamos ter um pouco mais de humildade, reconhecermos a necessidade da nossa mudança interior e começarmos a nos exercitar de maneira verdadeira no serviço do bem. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 19 minutos. Vamos lembrar dos nossos patrocinadores da União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste com a Banca do Livro Espírita ao lado da Biblioteca Central e de algumas feiras de livros espíritas usados. Vamos também lembrar da USE de Americana com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo. Fique sócio pelo telefone 3468-3711. E a Pet Life Clínica Veterinária na Rua General Osório 287, Centro de Santa Bárbara do Oeste, e atende pelo telefone 3628-8700. Muito bem, meus amigos, chegamos ao segundo bloco, que é o estudo do livro âncora, do livro principal do nosso programa, que é o livro A Gênese, de Allan Kardec. E a nossa intenção, até já faz um tempinho que mudamos esse modelo da leitura contínua, e a gente tenta trazer frases, um resumo do que o Kardec está direcionando para todos nós pensarmos. Estamos no capítulo 17, As Predições do Evangelho, e hoje estamos com um só rebanho e um só pastor. E o Kardec, ele faz um resumo, uma observação sobre esse título, Um Só Rebanho, Um Só Pastor. Os outros programas foram vários exemplos de predições, de previsões de Jesus. E a cada capítulo Kardec aborda uma ótica, uma percepção, um viés um tanto diferente dos demais, para mostrar que Jesus fez predições, previsões de todas as maneiras possíveis. E essa é mais uma em que Jesus diz aos seus discípulos: tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É preciso também que eu vá e as conduza. Elas escutarão a minha voz e não haverá senão um só rebanho e um só pastor. Essa foi a frase de Jesus. Então, nessa frase, ele deixa transparecer uma percepção do futuro, um desejo, um mecanismo que está acontecendo. E Kardec, ao longo do texto, ele reflete, ele medita, ele coloca pensamentos e ele deixa aberto para as nossas reflexões e continuidade desse pensamento, quando ele diz, Kardec agora, por essas palavras, Jesus anunciou claramente que um dia os homens se unirão por uma crença única. Essa foi a primeira impressão que Kardec teve ao ler esta frase de Jesus. E dando sequência, Kardec ele faz um destaque aos diferentes tipos de crenças. E como é que um dia nós teremos uma crença única se existe uma diversidade tão grande na sociedade de crenças, de personalidades, de modelos, de culturas, de cidades, de educação? E ele vai, como se fosse uma tese advocatícia, abordando tema por tema, e ele diz que uma das dificuldades é que nenhuma dessas religiões, dessas opiniões, dessas posturas pretende fazer concessão dos seus artigos de fé. Cada uma se acha a verdadeira, cada uma se acha a mais completa, cada uma se acha a número um, e ninguém abre mão dos seus dos seus dogmas, dos seus conceitos, das suas crenças. E o Kardec diz que essa é uma das grandes dificuldades para que a crença seja única. E ele continua: entretanto, a unidade se fará em religião, como tende a se fazer socialmente, politicamente, comercialmente. Ele amplia, ele sai da religiosidade e entra no campo da sociedade, do pensamento. E ele, o Kardec mesmo diz, palavras do Kardec: pressente-se essa unidade. Então o Kardec, refletindo na frase de Jesus, ele pressente, considerando tudo isso, que vai haver uma unidade. Mas quando que haverá essa unidade? Ela se fará pelo desenvolvimento da razão humana. Só desenvolvimento da razão humana cabe uma tarde de conversas. O homem, ele só não se une, ele só não se fraterniza quando ele se mantém preso a dogmas antigos. Quando ele evolui o pensamento, evolui a razão, ele sai de alguns paradigmas, ele começa a estreitar o laço para se unir e formar um grupo só. E ele fala que a ciência, evoluindo por si só, ela vai começar a colocar por terra tudo que é acessório nas crenças, tudo aquilo que vai se caindo ao longo do tempo, que não tem como se sustentar. E naturalmente o caminho é a união de todos. E mais adiante, o Kardec diz que o que ele observa é a centralização de poder em várias religiões. E ele fala: ao bom observador se percebe que depois de algum tempo se operará um movimento de descentralização que tende a adquirir uma força irresistível. Então, olha a percepção do Kardec do começo, meio e fim de todo esse processo de um só rebanho e de um só pastor. E tudo isso sustentado por um modelo, por uma forma de crer, que é a fé raciocinada, que é uma das condições básicas em que Kardec nos presenteou, que o Espiritismo é o exercício da fé raciocinada. Então, dentro dessas palavras, tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, é preciso que também a essas eu conduza, elas escutarão minha voz e não haverá senão um só rebanho e um só pastor. Alan, suas palavras, e depois o Wilson, suas palavras. Eu gostaria de somar esse texto do Kardec, um texto que até eu indico para todo mundo ler. Ele, apesar de ser de Kant, são 8 páginas só, não é tão complexo. Kant é um filósofo difícil de ler, mas esse Emmanuel Kant. É um manifesto bacana. Ele responde o que é o iluminismo. Em 1783, e ele começa, eu vou ler só o primeiro parágrafozinho curto, na resposta dele do que é o iluminismo, para linkar o que você acabou de comentar da Gênesis. Ele fala que o iluminismo é a saída do homem da sua menoridade, de que ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de se servir do entendimento sem a orientação de outrem. Tal minoridade é por culpa própria, se a sua causa não residir na carência de entendimento, mas na falta de decisão e de coragem em se servir de si mesmo, sem a guia de outrem. Tenha coragem de te servires do teu próprio entendimento. Eis a palavra de ordem do iluminismo. Muito bem, eu não vou ler o texto todo, quem quiser pode procurar na internet, são 8 páginas, o que é o iluminismo de Immanuel Kant. É fácil, tem lá em PDF, você vai lá ler, é um exercício importante de reflexão. Agora olha só, somando isso, a leitura, o comentário que o Geraldo acabou de fazer da Gênesis. Quando nós entramos nesse capítulo 17, nós estamos falando aqui de predições, né? Ele todo fala de predições. E nesse ponto aqui em especial, que é o título... Peraí, deixa eu lembrar um aqui. Um só rebanho. Um só rebanho e um só pastor. Ele fala de um dia todos nós, seres humanos, sermos irmãos de verdade. Quando Deus, um único Deus, orbitar na mente de todos nós, estiver na mente de todos nós, nós estaremos orbitando em volta desse único Deus, como irmãos de verdade, as coisas vão se tornar mais fáceis. Porque quando eu tenho no meu irmão, quem tem irmão sabe disso, uma atitude que eu não aprovo, eu tenho olhos muito mais brandos para olhar para ele do que para uma pessoa que eu não conheço. E esse olhar brando, que aí eu vou lembrar Humberto de Campos, fala que o ser humano é mais frágil que perverso, eu gosto sempre de usar essa frase. Quando a gente olha para o ser humano com muito mais fragilidade do que perversidade, nós começamos a construir um ideal único, um ideal de irmandade única e a eleição de um Deus único para todos nós. Quando as religiões estiverem preparadas para esse congraçamento em torno de um Deus único e deixar de lado os pré-conceitos dogmáticos criados pelos homens para obstruir a abertura da mente dessa minoridade, como diria aqui Kant, quando a gente tirar o homem dessa condição de minoridade, quando nós, seres humanos, passarmos a pensar por nós mesmos, quando nós passarmos a nos integrar na sociedade fazendo o nosso melhor, certamente nós vamos avançar muito justamente com a ideia da razão, que é a ideia que Kardec nos chama. A razão nos conduzirá a essa transformação, mas para isso nós precisamos querer usar da nossa razão e parar de ser comandado por pessoas. Seja de ordem religiosa, política, econômica, nós temos capacidade de tomar decisões. Precisamos desenvolver essa habilidade através da dedicação para a reflexão interna. É essa minoridade que o Alan se refere que faz com que nós compreendamos, né, a posição da maioria das religiões que acreditam que detém o poder da salvação dos seus seguidores. Jesus, ele, em determinado momento, ele disse: eu sou o caminho, a verdade, só pode chegar, e a vida, só chega ao Pai através de mim. Mas ele não quis dizer que deve ser somente os cristãos é que serão salvos. Segundo esse entendimento, quando ele fala sobre ele fala sobre o que ele trouxe para a gente, sobre o ensinamento que ele trouxe. E esse ensinamento que ele trouxe não tem necessidade de ser fechado num determinado módulo chamado, né, cristianismo, ainda sendo amplo, né, não falando em catolicismo, em protestantismo, nas igrejas. Mesmo porque esse ensinamento original de Jesus foi perdendo profundidade com o passar dos séculos. Então, o que nós entendemos é que é possível alcançar a paz interior, evoluirmos como espíritos, encontrarmos a felicidade, mesmo sem sermos cristãos. É possível o muçulmano encontrar essa paz, essa felicidade. É possível o budista encontrar, o judeu encontrar essa paz. Porque os conceitos de Jesus devem estar presentes em todas as religiões. Quando nós pensamos no futuro, nós pensamos num futuro em que não seja necessário existirem religiões, pois todas estão alinhadas aos mesmos conceitos. E isso, veja, Kardec já se posicionou dessa maneira desde que ele codificou a doutrina. Existe até uma discussão no meio espírita se o espiritismo é ou não é uma religião. Kardec apresenta a doutrina como sendo uma ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos e a relação dos espíritos com o mundo físico. Mas nós sabemos que essa ciência tem consequências religiosas, no sentido de que nos aproxima de Deus, né? Nos aproxima porque permite que compreendamos como Deus opera, como operam as inteligências de Deus ao nosso entorno. Então, esse entendimento nos desobriga de nos considerarmos religiosos no sentido estrito que se dá a essa palavra, né? Como um conjunto doutrinário, um conjunto de crenças fechadas em que as pessoas se agregam e se agrupam. E aí, eu volto ao que o Alan falou, e se agrupando, né? São conduzidas como rebanho por um pastor. E aí, todo este grupo fica sob a influência desse pastor, que seria este pastor. Não estou falando pastor no sentido... O pastor é o líder, né? Líder. Então, este líder que seria o responsável, o único responsável de se aprofundar, de estudar, de conhecer, e daí de interpretar e de conduzir todo aquele grupo. Quando o Espiritismo vem, no sentido do iluminismo, né? Alinhado ao mesmo sentido, ele diz, o Espírito de Verdade nos diz, Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Então, cada um de nós temos a obrigação de nos instruirmos, de estudarmos, de tirarmos as nossas próprias conclusões de cada trecho de leitura do Evangelho, mesmo dos textos de Kardec. E Kardec deixa a doutrina tão flexível e tão aberta, né, que nos orienta frequentemente. Olha, se um dia a ciência provar que a doutrina está errada em algum aspecto, siga a ciência, né? não tem este apego. É o que nós temos que abrir mão, desse apego a uma bandeira, seja ela qual for. A nossa bandeira é a bandeira do amor. Então, é a bandeira da moral, mas a moral do Cristo, que é a moral que não se altera e jamais se alterará. E, novamente citando Kardec, o Espiritismo jamais se propõe a ser a religião do futuro. Mas o futuro das religiões, no sentido em que as crenças do Espiritismo, essas informações, vão, mais cedo ou mais tarde, serem absorvidas pelas outras. Vão fazer parte, vai ser uma coisa tão natural que a gente vai pensar como nós não acreditávamos nisso antes. Mas isso ainda fica na dependência de algumas poucas pessoas que conduzem esses grupos. Quando cada um tomar partido do próprio desenvolvimento, do próprio estudo, as coisas começarão a mudar, e já começaram, na verdade. Eu gostaria de fazer mais um adendozinho aqui ao comentário, porque como a gente está falando de tirar a pessoa de uma minoridade e dele ser conduzido por si mesmo, entra em choque com o que está escrito no Evangelho. Porque ele fala aqui, ó, tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Deste aprisco é desse rebanho. É preciso que também a essas eu conduza. Palavras que estão aqui. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um único pastor. Então, primeiro de tudo, nós precisamos ter certeza se Jesus falou desse jeito mesmo, porque isso foi falado em aramaico antigo, foi traduzido para o hebraico, do hebraico para o grego, do grego para o latim. O hebraico é uma língua antigo, concreta, né? Concreta, é não, não, tem era vogais, não tem vogais e fala, abstrações. E fala por sentimentos, ela não fala ao pé da letra. Aí nós trazemos esse texto aqui. Eu não acredito que seja dessa forma que Jesus se manifestou. Eu acredito que ele estava assim, que eu inspire, não conduza. Que eu inspire a todos orbitar em volta de um único Deus. Esse é o ponto que eu entendo estas palavras. Acontece que tem muitas pessoas que pegam isso ao pé da letra. E quando pega ao pé da letra, vai ter como Jesus é o único pastor. E aí isso fica perigoso, porque daí a gente não consegue aceitar uma religião que não tenha Jesus como pastor. Então a gente tem que abrir a nossa mente. Mas de fato tem, né? De fato tem, espiritualmente. Não tem aqui, mas eu acredito que Jesus dirija todas as religiões. Beleza. Então, esse tipo de reflexão é o objetivo do programa, para que a gente possa abrir o nosso coração e ampliar o nosso entendimento. Todas as vezes nós falamos a mesma coisa: o Espiritismo é uma doutrina aberta que estica os braços para a ciência, para a filosofia, para as outras religiões, e nada está fechado. A doutrina espírita é uma ciência com aspectos, com conotações religiosas. E é assim que a gente se apresenta, é assim que é o trabalho de Kardec. O que mais destaca é esse modelo com que o Kardec apresenta o Espiritismo. Não são tanto as palavras, mas a maneira como ele coloca os pensamentos. E essa maneira, ela é tão grande, ela é tão superior, que o Emmanuel, em um dos encontros com o Chico Xavier, ele instruindo o Chico Xavier, e ele falou: Chico, se um dia você tiver dúvida do que eu falo para você, e você perceber que está existindo alguma contradição com a doutrina espírita, se você ficar em dúvida, você me abandone e segue Kardec, porque eu devo estar equivocado. Então o Emmanuel se referia a esse modelo de pensamento, a essa maneira de ver, a essa abertura de concepções. Kardec não é o homem, mas a ideia espírita que ele montou. Quer dizer, você abandona a personalidade Emmanuel e passa a adotar esse pensamento mais aberto, compreensível, que é mais fácil de se conduzir. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 39 minutos. O tempo passa, como dizia um grande jornalista, e estamos já passamos do tempo de começar o nosso terceiro bloco. Hoje não tem a música do Luiz, a música inspirada. Então a gente passa diretamente ao... Devíamos cantar parabéns para você, para a mãe do Luiz. 100 anos é uma data sem memorável. Dúvida, né? Raras Zoe, né? Pessoas chegam nessa idade. É uma experiência que dá para fazer muitos livros, não? Nossa Senhora. É que nós não selecionamos antes, mas tem uma música muito bonita do grupo Cancioneiro Espírita, que é Feliz Aniversário Espírita. Você muito tem aí, linda Vinícius, essa canção. Você acha? Pesquise aí, Vinícius. Parabéns, feliz aniversário, parabéns para você, do grupo Cancioneiro Espírita. Então, em homenagem à nossa Zoe, mãe do nosso querido Luiz, vamos ouvir a nossa música. Muito bem, com essa homenagem à nossa querida companheira Zoe lá em Florianópolis, com o Luiz Pessoa Guimarães, um grande abraço, parabéns no dia de hoje. E graças a Deus estamos começando o terceiro bloco do programa Visão Espírita. Eu acho que foi muito produtivo. As discussões versaram mais no teor filosófico e é essa uma das asas do Espiritismo. E que vocês possam ter apreendido esse modelo de pensamento e que vocês perguntem, questionem, que haja uma interação entre vocês ouvintes e nós que estamos apresentando o programa. Hoje o terceiro bloco é o livro, é o quinto livro da Teresinha, Oratória a Serviço do Espiritismo. O objetivo de trazer esse livro é desenvolver em você que nos ouve a crítica, a observação mais atenta daquele que vai expor um tema, seja dentro do Espiritismo, seja numa palestra pública, seja em qualquer lugar, para que nós saiamos da consciência ingênua para a consciência crítica. E aí a Teresinha vem abordando várias partes do expositor, você que está nos acompanhando sabe disso, e hoje estamos no capítulo 6, em que ela fala a fala do expositor. E ela divide em alguns tópicos, que eu vou falar pequenos tópicos, passo para o Luiz e o Wilson, pequenas frases, a gente vai caminhando e o capítulo vai ser estudado. Ela fala sobre a respiração do expositor, ou seja, daquele que vai dar a palestra. E a Teresinha diz, o ato de respirar é fundamental para viver e para falar, produzir sons vocais. Para realizá-lo, temos o sistema respiratório. Ela descreve aqui toda a natureza, cavidade nasal, faringe, laringe. E ela vai descrevendo como funciona essa respiração. E ela fala que a respiração é um ato involuntário. Na realidade, tem um ato involuntário e tem um ato voluntário, né? É, não é só involuntário, é involuntário também. E a respiração e o orador. Há vários tipos e modos respiratórios. O tipo respiratório mais indicado e saudável é o inferior, que favorece um preenchimento total de ar nos pulmões. É aquela respiração compassada, profunda, de modo que você oxigene tudo e lhe dê condições de continuar falando no mesmo tom que vinha vindo, chamada a boa respiração. Então, o que, que você, Wilson, você, Alan, vocês tomam cuidado nesse... quando vocês vão fazer palestra sobre esse, a maneira de respirar, ou isso é naturalmente? A respiração, conforme está sendo apresentado ali, é também uma técnica. Então, com o objetivo de oratória, existe uma técnica respiratória. Mas a gente entende que antes da aplicação da técnica, a respiração também seja um efeito. Quando nós, por exemplo, estamos nervosos, a primeira coisa que a gente percebe é uma alteração na respiração. Então, a respiração fica descompassada, a gente não enche o pulmão direito. Então, isso, quando você começa a falar, automaticamente, para quem o ouvinte já percebe que aquele orador está nervoso. Está gaguejando. Se ele está nervoso, ele não está seguro. Se ele não está seguro, ele não vai transmitir aquela mensagem com segurança. Então, quando ela fala sobre a importância da respiração, é isso. É você controlar, perceber a sua respiração. Percebendo a sua respiração, você vai perceber. Poxa, eu estou alterado, estou nervoso. E se estiver nervoso também, já vai fechar alguns canais de comunicação. Sim. Né? Então, já vai ficar por conta própria. Excelente, excelente colocação. Agora, ela fala sobre a voz, Alan. Ela fala que convém discernir preliminarmente voz e fala. Voz são os sons produzidos na laringe pela vibração das pregas vocais, no momento em que o ar sai dos pulmões. Fala ocorre quando esses sons são articulados na boca, cavidade oral, através dos lábios, dentes, língua. Como vemos, a comunicação verbal também usa o sistema respiratório. E existe um tipo de linguagem, tudo o que é necessário para nos expressarmos e nos comunicarmos. Como que você usa a voz a seu favor, Alan, durante suas palestras? Bom, primeiro, eu acho que a voz, isso é um assunto que eu já pensei bastante nele. Nem sempre um orador tem a voz melodiosa, né? Nem sempre o orador tem uma voz de um tenor, de um cantor lírico. Ele não tem a voz a voz preparada, afiada como um músico, né? Como alguém que usa a voz para música. Mas ele pode fazer da voz dele, mesmo não sendo a voz mais apropriada, a voz que vire música no ouvido de quem está ouvindo ali. Para isso, ele precisa lembrar de ênfases, né, que são necessárias. Imagina você ouvindo, quando você ouve uma pessoa que ela fala naquela mesma voz, há uma tendência ao sono, há uma tendência ao cansaço de ouvir aquele discurso. Agora, quando a pessoa fala assim uma hora mais dando mais ênfase, outra hora ela fala mais tranquilo, então você vai dando um compasso para as pessoas que estão ali ouvindo, o compasso da emoção que você está passando. E como eu tenho feito um estudo bem legal agora sobre a verdade, e a verdade tem um grande lado de emocional, de sentimento, você passa uma verdade através de sentimento, um dos recursos que você tem quando orador é o recurso da sua voz. Então, passe o sentimento do que você está lendo. Então, numa hora que você está mais sério, você fala de uma forma mais séria. Numa hora que você está mais descontraído, você fala de uma forma mais descontraída. Numa hora que você quer uma reflexão mais profunda, você fala num tom mais baixo. Enfim, você vai modulando a voz de acordo com a emoção do sentimento que está passando. Eu achei muito interessante as duas colocações, porque eu tenho a concepção que uma exposição, uma palestra, não é uma máquina falando de assuntos. No momento que você fala, você exterioriza o seu sentimento. Então é natural que haja variação nessa voz. Como disse o Alan, ora você fala de maneira mais compassada, mais firme, mais cadenciada, talvez para aquele que esteja ouvindo acolher melhor aquelas palavras, e em alguns momentos que talvez sejam capitais, que sejam importantes, aqui o movimento do seu sentimento e você fala um pouco mais firme, um pouco mais vibrante. E é natural que isso impressiona quem ouve. Isso faz parte de uma técnica de oratória. Isso é, além de treinamento, tem que ser espontâneo. Você tem que sentir aquilo que fala. Senão, a fala fica ruim de ser ouvida, né? E ele segue aqui falando sobre as características da voz, da entonação. Uma coisa que é interessante, como o Alan falou, é a entonação da voz. Tem aqueles palestrantes que, às vezes, o tom de voz dele é muito alto. É alto demais e atrapalha quem ouve. Como também tem aquele que fala muito baixo, que é ruim, que ninguém entende. Tem aquelas pessoas que têm uma voz desafinada. Então tudo isso precisa ser medido, precisa ser colocado, e quem vai falar tem que ter essa ciência, essa percepção de usar a voz a seu favor, né? Não precisa ser um tenor, mas que use a voz a seu favor. Outra coisa importante, eu falo agora ao Wilson, é a dicção. Articular bem as palavras. Eu vou até articular bem as palavras, porque o brasileiro tem o hábito de comer sílaba. Em geral, ele come a última sílaba. Então eu vou ler tentando não comer nenhuma sílaba. Quando a Terezinha diz, articular bem as palavras é pronunciá-las com a distinção de todas as suas vogais e consoantes. Assim seremos ouvidos e compreendidos, mesmo ao falar em voz baixa. Você vê mesmo que eu mesmo me esforcei para ler tudo, porque o hábito brasileiro é juntar duas palavras, come uma sílaba, e assim ele vai achando que está falando bonito. O que você acha disso, Wilson? Pressa. A pessoa está com pressa, ela começa a palestra e já quer terminar, né? Ela quer falar tudo, né? Então é de fato, muitas vezes acontece isso com o orador. O orador recebe intuição, né, do que tem a falar, e ele quer falar aquilo rapidamente. E a palestra acaba ficando uma sequência enorme de palavras e de palavras e de palavras. Perde a emoção que o Alan bem colocou no comentário dele. Então, a dicção é importantíssima. Falar cadencialmente, palavra por palavra, colocando emoção nas palavras que são que requerem essa emoção, é como quem lê uma poesia, na verdade. A fala tem que ter ritmo, né? Você muda de ritmo, mas a dicção é importantíssima. E existem exercícios para a dicção. né? Para quem fala, por exemplo, em público, um deles é você ler em voz alta com um lápis na boca. Você coloca um lápis atravessado na boca e leia em voz alta um texto inteiro. Vai ter muita dificuldade, mas você vai forçar os músculos, né? A língua, para poder produzir aquele som que você quer. E quando você tirar esse lápis, você está falando maravilhosamente como um anjo. Lógico que não é uma vez só, né? Não é uma vez só, são várias vezes. Isso é que nem um exercício de atividade física. Todo dia tem que caminhar. Não tem jeito. Evidente que a intenção é mais importante do que a forma. Mas assim, erros na linguagem, colocações erradas de verbos, isso é uma coisa que não deveria existir. A gente até compreende algumas circunstâncias, mas o melhor é não cometê-los, né? Sim, nós foi, nós fumo, né? Isso não existe, né? Mas a gente vê de vez em quando, né? Erros assim. Não é o mais importante, mas o interessante é que você pronuncie a língua portuguesa de maneira correta. Mas viu, Geraldo, até aproveitando o seu gancho, não é o mais importante, mas quando você erra, a pessoa que gosta do português, ela para de te escutar. Porque ela tem naquilo quase que uma ofensa, né? Ela falou assim, não acredito, ele é o orador e não sabe falar. Então, tem por outro lado uma coisa interessante, eu até divido com vocês, eu como médico atendo muitas pessoas muito simples e que não tem nenhum conhecimento comum, né, de escola. E a linguagem é muito simples. Então, muitas vezes, você usa da própria linguagem para se fazer entender. Se você fizer um discurso muito erudito, ela não vai tomar o remédio. Então, você usa, às vezes, as mesmas palavras que ela tem, é uma maneira de se chegar. Então, essa oratória depende das circunstâncias, depende do ambiente, né? Outra coisa, o Wilson e Alan, é o uso do microfone. O microfone é um ampliador da voz. Nem sempre será necessário, mas é sempre um bom auxiliar, evitando muito esforço e, portanto, o cansaço ao falar. Se precisa de pedestal, de mesa, não sei se vocês falam, igual o Roberto Carlos, tire e coloque. Como é que vocês usam o microfone? Olha, o uso do microfone é uma coisa, é um assunto interessante, muito importante. Existem algumas técnicas também, por exemplo, o posicionamento do microfone diante do orador. Geralmente ele não pode posicionar esse microfone de forma que oculte os seus lábios, porque a visibilidade dos lábios, a leitura dos lábios também é parte da comunicação. Então você não coloca o microfone embaixo do nariz praticamente, né? Ou como fazem aqueles cantores de rap, né? Que tampam o microfone assim, não pode. Você posiciona o microfone abaixo, mais ou menos na altura do queixo, de forma que a sua boca fique livre, a sua face toda fique livre para quem está lhe observando. O distanciamento também é muito importante. Então, sempre antes do orador começar a falar, ele tem que testar o volume do microfone lá. Porque se o microfone está com volume alto e ele fala muito próximo, geralmente as sílabas com B e com P, não, elas têm uma grande movimentação de ar. Então elas vão gerar explosões. Derruba os três que estão na frente. As pessoas que estão ouvindo é desagradável. Fica aquele aquele estourando o tempo todo. Ele tem que perceber isso. Quando o som está desajustado, ele tem que perceber afastar o microfone. Então, é uma percepção mesmo dele. Tem orador que às vezes acaba ficando a palestra inteira com a boca colada no microfone, explodindo. E quem está lá ouvindo não vê a hora que aquilo acabe. Na verdade, é um sofrimento. Claro que, ressaltando o que o Geraldo falou, na verdade o que importa é o conteúdo do que vai ser passado, o amor, mas também o cuidado denota amor por parte, né, denota esmero por parte do orador, não é, Geraldo? Exatamente, ela até fala que você deve dosar a sua voz segundo a sensibilidade do microfone, ora um pouco mais, ora um pouco menos, sempre atento que o objetivo é a comunicação. E assim ela vai falando, que deve se falar de maneira clara, mas tudo isso para que a gente tenha essa percepção e, se houver necessário, às vezes repetir um texto, alguma coisa dessa natureza. Ô Geraldo, deixa eu falar um negocinho que acho que cabe aí. É assim, ó, isso também explica, pensando para você que não é orador, porque muitas vezes você gosta de uma palestra e da outra você não gosta. Não. Excelente. É tanto o assunto abordado, mas é a maneira que o orador aborda. Às vezes um orador aborda um assunto até bem corriqueiro, coisa normal, nada que é especial, Mas ele faz com tanto carinho, com tanto cuidado no uso da voz, dos recursos, que você fala, nossa, que palestra fantástica. E o outro que traz, às vezes, um tema profundo, de pesquisa, de estudo, você não admira tanto. Então, é um orador que usa melhor os recursos que ele tem para transmitir do que outro. Então, isso é para você que não é orador entender um pouquinho. É, só para eu fechar aqui, depois eu vou dar as últimas palavras para vocês. A gente fala tudo isso mais uma vez para desenvolver em todos nós o senso crítico, a observação mais profissional de quem vai falar. O mais importante é o sentimento que cada um coloca nas suas palavras. É a mensagem, é a intenção, é a energia que move aquela fala. Tudo isso são aparatos que melhoram, que agradam, que dão uma roupagem melhor ao sentimento que você quer extravasar. 10 horas e 59 minutos, últimas palavras do Wilson. Na próxima semana, dia 15 de julho, né, nós teremos lá na União Espírita de Piracicaba, na rua Regente Feijó, 933, centro de Piracicaba, um seminário com o tema homossexualismo. Quem vai abordar esse tema, o expositor, é o nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães. Então a gente quer aqui convidar todos, é um tema muito importante, muito contemporâneo, né? Como a gente se posicionar diante dessas situações, enfim, como encarar isso daí nessa sociedade, essa mudança de sociedade com relação ao homossexualismo. E os seminários são importantes porque é uma oportunidade em que o orador abre também para perguntas e respostas. Diferente de uma palestra, que o orador fala e termina ali, no seminário não. Existe uma interação com o público. Então, se você tem alguma dúvida sobre homossexualismo, anote aí a sua dúvida num papel e vá até lá no próximo sábado, dia 15, a partir das 14h30, Luiz Pessoa Guimarães. Eu quero agradecer a todos, agradecer aos ouvintes, ao Geraldo, Alan, todo mundo da técnica aqui, e desejar a todos uma ótima semana. Alan, suas últimas palavras e a prece final. Uma ótima semana a todos. Que Deus nos ampare e nos continue a nos abençoar com suas luzes, para que possamos cada dia ser um ser humano um pouquinho melhor do que fomos hoje. Uma ótima semana a todos e fiquem com Deus. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Também não é porque um princípio foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Estaremos de volta na próxima semana.